mais pra disfarçar. Tudo muda de valor, tudo faz lembrar você. Amar é a lua ser a luz do seu olhar, luz que debruçou em mim, prata que caiu. Suspirar sem perceber, respirar o ar que é você. Acordar sorrindo, ter o dia todo pra te ver. O amor é um furacão, surge no coração. Tarde de desejos, um eclipse no final de um beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira o medo de enfrentar os riscos sem entregar. Querendo te abraçar, dedilhar num violão a canção pra te minar. Riscos sem